Cheiro 84, página 683. A meio da tarde, a cabana já estava repleta com 20 ou 30 homens, e o meu grupo de trabalho, formado por duas mulheres, ia e vinha sem descanso. A casa abrigava normalmente uma família de 5 ou 6 pessoas, e os homens, em condições de permanecer de pé, acomodavam-se sobre as mantas de xadrez dos que estavam deitados. À distância, eu podia ver os oficiais entrar e sair da casa paroquial, a residência do pastor da igreja, confiscada pelo alto comando. Fiquei a observar a porta velha e mal conservada, em geral escancarada, mas não vi Jamie entre os que chegavam para relatar as baixas e receber as congratulações. Tentei afastar uma incómoda e recorrente preocupação, dizendo a mim mesma que também não o vira entre os feridos. Eu não tivera tempo, desde o início da manhã, de visitar a pequena tenda erguida na encosta da colina, onde os mortos em combate estavam a ser colocados em fileiras perfeitamente alinhadas, como se aguardassem uma última inspeção. Mas com certeza que ele não estaria lá. Certamente que não, disse a mim mesma. A porta abriu-se de par em par e Jamie entrou. Senti os joelhos fraquejarem ao vê-lo. Estendi a mão para me apoiar na chaminé de madeira da cabana. Ele estivera à minha procura. Os seus olhos vasculharam a divisão antes de recaírem sobre mim, e um sorriso comovente iluminou o seu rosto. Estava imundo, sujo do fumo, preto de pólvora, respingado de sangue e descalço, com as pernas e os pés cobertos de lama. Mas estava são e de pé. Eu não estava disposta a concentrar-me nos pormenores. Gritos de saudação de alguns dos feridos deitados no chão desviaram os seus olhos de mim. Olhou para baixo, sorriu para George McClure, rindo para o seu comandante, apesar de ter uma orelha pendurada da cabeça por uma lasca de carne. E depois voltou a olhar rapidamente para mim. Graças a Deus, diziam os seus olhos azul escuros. E graças a Deus, ecoavam os meus em resposta. Não havia tempo para mais nada. Homens feridos continuavam a chegar e cada civil da vila capaz de trabalhar fora instado a prestar serviços, cuidando deles. O médico Archie Cameron, irmão de Lochiel, corria de uma cabana para a outra, nominalmente no comando e realmente fazendo um bom trabalho aqui e ali. Eu dera ordens para que qualquer homem dos Frasers de Lallybroch fosse levado para a cabana onde eu conduzia a minha própria triagem, avaliando rapidamente a gravidade dos ferimentos, enviando os que ainda se podiam locomover para uma zona mais abaixo na rua, de modo a serem tratados por Jenny Cameron, e os moribundos para o quartel-general de Archie Cameron na igreja. Considerei-o competente para administrar lá o dano. E o ambiente em redor oferecia algum consolo. Eu tratava os feridos graves como podia. Ossos partidos iam para a casa ao lado, onde dois cirurgiões do regimento McIntosh aplicavam talas e ligaduras. Os que tinham sido feridos no peito eram recostados o mais confortavelmente possível contra a parede, numa posição sentada, para os ajudar a respirar. Não dispondo de oxigênio ou recursos cirúrgicos, pouco mais eu podia fazer por eles. Os que possuíam ferimentos graves na cabeça eram despachados para a igreja, com os que estavam, obviamente, a morrer. Eu nada tinha a oferecer-lhes e estariam melhor nas mãos de Deus, se não nas de Archie Cameron. Membros estraçalhados ou amputados e ferimentos abdominais eram os piores. Não havia qualquer possibilidade de esterilização. A única coisa que eu podia fazer era lavar as minhas próprias mãos entre os cuidados de um paciente e outro, e com um ar carrancudo, obrigar as minhas assistentes a fazer o mesmo, pelo menos enquanto estivessem diretamente sob as minhas ordens, e tentar assegurar que os curativos que usávamos tivessem sido todos fervidos antes da sua aplicação. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que precauções semelhantes estavam a ser ignoradas nas outras cabanas, por serem consideradas uma perda de tempo, apesar das minhas instruções. Se eu não conseguira convencer as freiras e os médicos do Hôpital des Anges da existência de germes, era improvável que conseguisse fazê-lo com uma mistura de donas de casa escocesas e cirurgiões do exército, que também serviam de veterinários. Afastei da minha mente a ideia dos homens com ferimentos tratáveis que morreriam de infecção. Eu podia dar aos homens de La Librorre e a alguns outros o benefício de mãos e ligaduras limpas, mas não podia preocupar-me com o resto. Eu aprendera um ditado nos campos de batalha em França, numa guerra muito distante: não podemos salvar o mundo, mas talvez possamos salvar o homem que está à nossa frente se trabalharmos depressa. Jamie ficou parado por um instante na soleira da porta, avaliando a situação, e depois começou a ajudar no trabalho pesado, transportando pacientes, levantando caldeirões de água quente e indo buscar baldes de água limpa ao poço da Praça de Trenant. Liberta do medo da sua morte e absorta no redemoinho de trabalho e atenção aos pormenores, esquecia a sua presença durante a maior parte do tempo que ali estive. O posto de triagem de qualquer hospital de campanha assemelha-se sempre a um matadouro, e aquele não era exceção. O chão era de terra batida, portanto não era uma superfície muito inadequada, já que absorvia o sangue e os outros líquidos. Por outro lado, os lugares muito saturados de homens ficavam lamacentos, tornando o ato de caminhar extremamente arriscado. O vapor elevava-se do caldeirão que fervia em cima do fogo, aumentando o calor do esforço físico. Todos suavam copiosamente. Os trabalhadores com o suor pegajoso do exercício, os feridos com o suor fedorento do medo e da fúria, há muito exauridos. O fumo preto da pólvora que provinha do campo de batalha lá embaixo espalhava-se pelas ruas de Trenant e penetrava pelas portas abertas. Uma névoa que fazia arder os olhos, ameaçando a pureza das ligaduras de linho, recentemente fervidas, penduradas e escorrendo água numa armação de secar peixe, colocada junto à lareira. O fluxo de feridos vinha em ondas, inundando a cabana como resíduos trazidos pela rebentação e provocando uma grande agitação à chegada de cada nova leva. Éramos lançados de um lado para o outro, lutando contra a força da maré, para sermos finalmente abandonados, arquejantes, a fim de lidar com os novos destroços do naufrágio, deixados para trás a cada maré vazante. Existem períodos mais calmos, obviamente, mesmo na atividade mais frenética. Elas começaram a ocorrer com mais frequência à tarde, e quase ao pôr do sol, quando o fluxo de feridos decaiu para um gotejamento esporádico, começámos a acomodar-nos à rotina de cuidar dos pacientes que permaneceram connosco. Ainda significava muito trabalho, mas finalmente havia tempo para respirar, parar num único lugar por um instante e olhar à volta. Eu estava de pé junto à porta aberta, respirando a refrescante brisa marítima, quando Jamie regressou à cabana carregando uma braçada de lenha. Largando-a junto à lareira, aproximou-se de mim e pousou a mão levemente no meu ombro. Gotas de suor escorriam-lhe pela borda do maxilar e eu estendi a mão para as enxugar com a ponta do meu avental. Estiveste nas outras cabanas? Perguntei. Ele abanou a cabeça afirmativamente, a respiração começando a desacelerar. O seu rosto estava tão manchado de sujidade e sangue que eu não podia afiançar com toda a certeza, mas pareceu-me que ele estava pálido. Sim, ainda continuam as pilhagens no campo e muitos homens continuam desaparecidos, mas todos os nossos feridos se encontram aqui. Não há nenhum outro local. Fez um sinal com a cabeça, indicando o outro lado da cabana, onde os três homens de La Librorre feridos estavam deitados ou sentados amigavelmente junto à lareira, trocando insultos bem-humorados com os outros escoceses. Os poucos ingleses feridos que se encontravam naquela cabana estavam reunidos junto à porta, separados dos demais. Falavam muito menos, satisfeitos em contemplar as desalentadoras perspectivas do cativeiro. Nenhum ferimento grave? Perguntou-me ele, olhando para os três. Sacudi a cabeça. O George McClure pode perder a orelha, não sei. Fora isso, não, acho que ficarão todos bem. Ótimo. Lançou-me um sorriso cansado e limpou o rosto afogueado na ponta do seu chale. Notei que ele o enrolara descuidadamente em volta do corpo, em vez de o lançar sobre um dos ombros. Provavelmente para que não o atrapalhasse, mas devia manter-se quente. Virando-se para sair, ele estendeu a mão para pegar na garrafa de água que estava pendurada no gancho da porta. Essa não! Exclamei eu. Porquê? Perguntou ele, espantado. Sacudiu o frasco de boca larga, produzindo um leve som de líquido. Está cheia! Eu sei que está. É a que estou a usar como urinol. Ah! Segurando a garrafa com dois dedos, estendeu a mão para a pendurar de novo no seu lugar. Mas eu interrompi-o. Vá, leva-a, sugeri. Podes esvaziá-la lá fora e encher esta aqui no poço. Entreguei-lhe outra garrafa cinzenta de barro vidrado, idêntica à primeira. Toma cuidado para não as misturares, disse eu prontamente. Retrucou ele, lançando-me um olhar escocês para acompanhar o ruído, e depois virou-se na direção da porta. Ei, exclamei, vendo-o claramente de costas. O que é isso? O quê? Perguntou surpreendido, tentando ver por cima do ombro. Isso! Os meus dedos traçaram a forma enlameada que eu vira acima do chale caído, impressa no linho sujo da sua camisa com a precisão de um stencil. Parece uma ferradura de cavalo, declarei eu, mal podendo acreditar. Ah, isso! Proferiu ele, encolhendo os ombros. Um cavalo pisou-te? Bom, não foi de propósito. Respondeu em defesa do cavalo. Os cavalos não gostam de pisar as pessoas. Acho que a superfície é demasiado mole para eles. Imagino que sim, concordei, segurando pela manga da camisa para o impedir de escapar. Fica imóvel. Como é que isso te aconteceu? Não é nada, protestou ele. Não sinto as costelas partidas, apenas um bocadinho magoadas. Ah, só um bocadinho, concordei sarcasticamente. Consegui afastar o tecido manchado das suas costas e vi a marca nítida e perfeita de uma ferradura gravada na sua pele clara, logo acima da cintura. Meu Deus, vêem-se os cravos da ferradura! Ele recuou involuntariamente quando passei o dedo sobre as marcas. Acontecera durante um dos rápidos ataques dos dragões montados, explicara ele. Os seus homens, a maioria acostumada apenas aos póneis pequenos e peludos das terras altas, estavam convencidos de que os animais da cavalaria inglesa tinham sido treinados para os atacar com coices e dentadas. Apavorados com a investida dos cavalos, mergulharam sob os cascos, talhando furiosamente pernas e barrigas com espadas, foices e machados. E tu achas que não são? Claro que não, Sassenach. Respondeu ele com impaciência. Ele não me estava a tentar atacar. O cavaleiro queria fugir, mas estava cercado dos dois lados. Ele não tinha outro sítio por onde passar, a não ser por cima de mim. Vendo essa conclusão evidenciar-se nos olhos do cavaleiro, uma fração de segundo antes de o soldado aplicar as esporas nas laterais da sua montada, Jamie estendeu-se no chão, de barriga para baixo, com os braços a proteger a cabeça. No instante seguinte, senti o ar ser expulso dos meus pulmões, explicou ele. Senti todo o impacto do golpe, mas não me doeu, não no momento. Estendeu o braço para trás e esfregou a mão distraidamente sobre a marca com um ligeiro sorriso. Certo, proferi eu, soltando a ponta da camisa. Já urinaste depois disso? Olhou-me, espantado, como se eu tivesse enlouquecido de repente. Sofreste uma pisadela de 400 quilos nos rins, expliquei, com uma certa impaciência. Havia mais soldados feridos à sua espera. Quero saber se tens sangue na urina. Ah, retorquiu ele, a expressão do rosto desanuviando-se. Não sei. Vamos descobrir, certo? Eu colocara a minha caixa grande de remédios num canto. Vasculhei no seu interior e retirei um dos pequenos recipientes de vidro para exame de urina que adquirira no Hôpital des Anges. Enche-o e depois devolve-me. Entreguei-lhe o recipiente e virei-me para a lareira, onde um caldeirão em ebulição, cheio de panos de linho, aguardava a minha atenção. Olhei para trás e vi-o ainda a examinar o frasco, com uma expressão ligeiramente intrigada. Precisas de ajuda, rapaz? O enorme soldado inglês, deitado no chão, olhava para cima, rindo para Jamie. Um lampejo de dentes brancos surgiu por entre a sujidade do rosto de Jamie. Sim, respondeu. Inclinou-se na sua direção, oferecendo o frasco ao inglês. Toma, segura-o enquanto eu tento acertar no alvo. Uma onda de gargalhadas percorreu os homens em seu redor, distraindo-os por um momento do seu infortúnio. Após um instante de hesitação, a mão grande do inglês cerrou-se em volta do frágil recipiente. O homem recebera uma dose de estilhaços na anca e a sua mão não estava nada firme, mas ele sorria ainda assim, apesar das gotículas de suor que lhe umedeciam o lábio superior. Aposto 6 pence como não consegues, disse ele. Moveu o frasco, posicionando-o no chão, a cerca de 1 metro dos pés descalços de Jamie. De onde estás agora? Jamie olhou para baixo, pensativo, esfregando o queixo com uma das mãos enquanto media a distância. O homem, em cujo braço eu fazia um curativo, parou de gemer, absorto no desenrolar do drama. Bom, não digo que vai ser fácil, observou Jamie, carregando propositadamente no sotaque escocês. Mas por 6 pence, sim, bem, é uma quantia que vale o esforço, não? Os seus olhos, sempre levemente rasgados, transformaram-se em olhos de gato, devido ao seu largo sorriso. Dinheiro fácil, rapaz, disse o inglês, respirando com dificuldade, mas ainda assim rindo. Para mim. 2 moedas de prata no rapaz, gritou um dos homens do clã MacDonald, do canto da chaminé. Um soldado inglês com o casaco virado do avesso, para identificar a sua condição de prisioneiro, tateou as abas do casaco à procura da abertura do seu bolso. Uma bolsa de erva contra! Gritou, brandindo triunfalmente um pequeno saco de pano cheio de tabaco. Apostas gritadas e comentários grosseiros começaram a cruzar o ar quando Jamie se agachou e fez uma grande encenação, calculando a distância até ao frasco. Está bem, assentiu ele finalmente, levantando-se e empinando os ombros para trás. Estás pronto? O inglês, deitado no chão, foi sacudido por uma gargalhada. Eu estou pronto, rapaz. Muito bem, então. Um silêncio de expectativa abateu-se sobre a sala. Os homens erguiam-se num dos cotovelos para observar a cena, ignorando, na sua curiosidade, tanto o desconforto como a inimizade. Jamie olhou em redor da sala, balançou a cabeça para os seus homens de Lallybroch. Em seguida, lentamente ergueu a barra do seu kilt e enfiou a mão por baixo. Franziu o sobrolho para se concentrar, tateando aleatoriamente, e depois deixou uma expressão de dúvida perpassar o seu semblante. Ele estava aqui quando saí, disse ele, provocando uma estrondosa gargalhada nos homens. Rindo com o sucesso da sua piada, levantou ainda mais o kilt, agarrou na sua arma claramente visível e mirou-a cuidadosamente. Estreitou os olhos, curvou um pouco os joelhos e os seus dedos fecharam-se com mais força. Nada aconteceu. A arma falhou, gritou um dos ingleses. A pólvora dele está molhada, exclamou outro com uma vaia. Não tens bala na pistola, rapaz, troçou o seu cúmplice no chão. Jamie olhou atentamente com ar de dúvida para o seu equipamento, provocando uma nova explosão de urros e vaias. Em seguida, o seu rosto desanuviou-se. Ah, o meu compartimento está vazio, é só isso. Disfarçadamente estendeu o braço para a fileira de garrafas penduradas na parede. Arqueou uma das sobrancelhas para mim e, quando confirmei com um sinal de cabeça, retirou uma delas e posicionou-a sobre a boca aberta. A água escorreu-lhe pelo queixo e molhou-lhe a camisa, enquanto a sua maçã de Adão subia e descia teatralmente ao beber. Ah! Baixou a garrafa, limpou um pouco a sujidade do rosto com a manga da camisa e fez uma reverência para a plateia. Agora sim, disse, pondo a mão debaixo do quilte. Mas ele viu a expressão do meu rosto e parou a meio. Jamie não podia ver a porta aberta nas suas costas, nem o homem que ali estava de pé. Mas o silêncio repentino que tomou conta da sala deve ter-lhe dito que todas as apostas estavam canceladas.